Portal do Arrocha. Eita, bonde do forró! Simbora! Eita, sanfoninha gostosa! Simba, lindo, véi! Eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria. Por causa disso, eu quase entrava numa fria. Ana Maria tinha dona, não sabia. Mas quem diria, pra bem dizer, fui sem querer, mas terminou em confusão. A solução foi confundir o coração. Daí então, fiquei na vida da ilusão. Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor. No céu, Santa Maria, aqui na terra, o seu amor. Confundir o coração. Daí então, fiquei na vida da ilusão.